Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador. Quero lembrar o ouvinte que antes de começar, né, você pode nos escutar pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. Baixa lá, clica na opção da rádio, coloca o seu fone e escuta a gente onde você estiver. E para começar a bancada, né, segunda-feira, semana nova, muito jogo de Campeonato Brasileiro, NFL, muita coisa para falar. Então eu vou começar pelo meu amigo Matheus Veloso. Boa noite, Matheus. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque da noite vai para o Cristóvão, que saiu do Corinthians. É, depois do clássico aí, teve queda de técnico. Do lado do Matheus, Vinícius Henrique. Boa noite, Vini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a vitória do Palmeiras contra o Corinthians em Itaquera e continua líder. É, também muita coisa para falar do clássico, se mantém na liderança do Palmeiras. À minha frente, tomando conta do outro computador aqui no estúdio, Thiago Dalli. Boa noite, Thiago. Boa noite, meus ouvintes. O meu destaque vai para a derrota tricolor lá em Curitiba para o Atlético Paranaense e para a lesão de Maicon, que ficará aproximadamente 20 dias afastado. É, o São Paulo que nunca ganhou na Arena da Baixada lá no Sul. E para fechar a bancada, o nosso asiático aqui da rádio, Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a NFL, a semana 2. É, dos jogos de ontem e muitos jogos hoje também tem mais para fechar a semana 2. Graças a Deus. Então vamos começar, vamos falar do clássico. Ah. Solta o hino do Corinthians aí. É, o Coringão jogou o clássico no sábado. Eu acho que a gente é melhor começar falando do jogo em si, depois a gente pular pro Cristóvão, né? Eu vou começar aqui com o Matheus, que deu o destaque do Cristóvão, do técnico que, infelizmente, acabou sendo demitido do Corinthians. Matheus, o que você achou do jogo em si? Eu achei que foi um dos piores jogos do Corinthians no ano. Cristóvão, surpreendentemente, conseguiu fazer pior do que nos outros jogos. Mas agora que ele caiu, vai em o Carilli por aí. Vamos esperar se o Corinthians irá poder alçar voos maiores neste campeonato. Lembrando ao ouvinte que Fábio Carilli, que é o auxiliar técnico, ficará como interino até o fim do ano. Foi o que disse o presidente, né? Se é, vai manter a tua palavra. O Cristóvão já estava na corda bamba há um tempo, a torcida já estava desacreditada no trabalho dele, não mostrava a confiança de sempre, né? A fiel torcedora. Teve também um episódio meio estranho, né? Uma briga na torcida, a torcida xingando. Então, eu acho que a demissão do Cristóvão já estava muito encaminhada. E com a derrota em casa para um dos maiores rivais, se não o maior rival, eu acho que foi muito óbvia essa demissão. E agora o Corinthians tem tudo para se reestruturar aí com o tempo, que já mostrou muitas vezes que mesmo após perder um técnico, eles conseguem se ressurgir das cinzas, né? É, não... Desculpa, Felipe. Eu não sei se apenas a troca de técnico pode resolver o problema do Corinthians, porque diferentemente de outras épocas que perdeu o técnico e conseguiu se manter, a direção do time era melhor. É, a cada jogo que passava, parecia que o Corinthians e o Cristóvão iam caindo cada vez mais. Então agora culminou nessa demissão e agora vai procurar algum outro técnico e eu não sei o que esperar do Corinthians mais. Por enquanto, o Fábio Carilli tá lá no comando do Corinthians, né, o interino, como disse o Guilherme. E ele tem como peça principal o Romero agora, ele gosta muito do jogador. E parece que ele vai deixar o Christian um pouco de lado. Eu posso falar? É, o Vinícius tá indignado que ele não falou. Fica à vontade, Vinícius. É, o Corinthians fez um jogo muito ruim do sábado. O Palmeiras venceu com muita tranquilidade. Poderia ter feito 3, 4 a 0. É, por que vocês estão rindo? Só porque eu tô... Bom, mas enfim. O Cristóvão chegou com muita desconfiança, a torcida já contestou muito a contratação. Qualquer um que vier no lugar do Tite iria sofrer essa sombra, não tem ninguém que consiga chegar assim com total confiança da torcida. Cristóvão, pior ainda, porque todos os clubes grandes que passou não conseguiu vencer, não conseguiu nenhum campeonato, nenhum título importante, trabalhou no Vasco, Fluminense, Flamengo e Corinthians. O Corinthians passa uma situação financeira muito difícil porque a conta chegou. E quando a conta chega, é ruim. Aí machuca, né? Machuca. Machuca no bolso. O time é muito fraco. O time é fraco. Eu acho que o Cristóvão, tudo bem, ele tem os defeitos dele, mas eu acho que o elenco é fraco. O elenco ainda passou por muitas modificações durante o ano. Tiveram dois desmanches. Então eu acho que não é só a culpa dele. Olha, sinceramente, eu acho o seguinte. O Corinthians, ele realmente tá muito mal, não tem muitas peças boas. Só que eu acho que a torcida se acostumou a ver o time sempre tá brilhando, sempre lá em cima. E agora qualquer coisinha que acontece, eles estão já fazendo o maior alarde do mundo. Mas, pô, já ainda estão perto do G4. O problema é que o elenco é fraco, mas o Cristóvão não fez o básico. Mesmo com o elenco fraco, ele conseguiu colocar peças piores do que as titulares, que deveriam ser supostamente titulares. E ainda falando em técnicos, os cotados para o ano que vem são Roger Machado e Eduardo Batista. Bons são nomes. Dois bons nomes. São bons nomes. A gente não pode acreditar muito no que a diretoria fala, porque no começo da semana o... Falou que o Cristóvão não seria demitido. E aí perdeu para o maior rival. Isso faz total diferença. Jogou muito mal. Ah, mas esse discurso de que ele tá com a... que o técnico tá com o time... Já assim. Quer dizer que não clichê, tá dando certo. Né? Se o cara falar isso, quer dizer que ele não tá mais confiando no treinador. Você não vê alguém falando isso quando o time tá bem. Você não vai ver o Palmeiras, alguém falar, algum dirigente do Palmeiras falar que o Cuca vai ficar, não sei o que. Não precisa falar isso. Falando em dirigente, tem uma informação de que Roberto de Andrade pediu desculpas pra torcida depois de ter mostrado o dedo do meio aos torcedores. Ele falou o mínimo, isso, né? Foi ofendido pelos torcedores, acabou se exaltando, mas ele já pediu desculpas, acho que por meio de rede social. Não, ele falou na coletiva dele. Na coletiva. E vamos falar sobre o episódio que teve no jogo também, o conflito com a polícia, que tá cada vez mais frequente também nos jogos. Será que a torcida única tá trazendo algum benefício quanto a extinguir as brigas nas partidas, ou isso não tem nada a ver, porque não tinha um torcedor palmeirense e a torcida do Corinthians acabou brigando com a própria polícia, vendo o resultado negativo. Isso, eu não sei o motivo, pode falar. Pra mim não tem, torcida única não vai mudar muita coisa, porque tem torcedor, entre aspas, com todas as aspas do mundo, pode ficar com as aspas, que não vai pro jogo pra torcer, vai no jogo pra arrumar briga, pra xingar, e se não tem palmeirense vai brigar com quem tá lá, briga entre os próprios torcedores ou até com a polícia. E por isso, acho que até podia ser repensado essa história da torcida única. A torcida única... Foi um episódio... E também só salientar que, às vezes, tem policial também que, às vezes, arranja a briga. Vai mais pesado do que... Vai mais pesado do que deveria. Acho que os dois lados... depende de cada caso, mas os dois lados tiveram um caso em que estiveram errados. Infelizmente... Pode falar, Vinícius. Desculpa. Não, só ia falar que alguns torcedores tentaram invadir o camarote do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Então teve essa confusão também, que é totalmente errado. E o presidente também errou ao começar a discutir com os torcedores. Foi feio. Acho errado também. Acho que a culpa disso tudo é da diretoria do Corinthians. Pra mim é a maior responsável, sem dúvida alguma. O Cristóvão tem culpa, mas a diretoria é a maior culpada. Mas sábado às 16 horas, uma tarde gostosa, torcida indo no estádio, família, criança, e a torcida vai lá e consegue brigar com ela mesma, sendo que não tem nem na preocupação de ter uma torcida adversária, de ter que ter mais segurança pela equipe do Palmeiras poder arranjar briga na saída, na entrada. A gente acaba desacreditando um pouco no futebol, né, e na torcida. É um absurdo. É que tinha que ter punição para os verdadeiros responsáveis pelas brigas. Porque não faz sentido se tirar, por exemplo, torcedores de verdade do Palmeiras, que poderiam estar lá, assistir o jogo sem arrumar confusão. Exatamente. E pode ser que o Corinthians seja punido por essas confusões, e o que eu acho já errado. Que culpa tem o clube de o torcedor vai lá e faz coisas erradas? Mas o clube é responsável pelo torcedor, que ele coloca dentro da atitude do jogador. Mas o clube é responsável. Não, Dali, mas o clube não pode falar pro torcedor que fala, que proíba, que proíba. Mas como que vai proibir? Vai fechar os portões. Ele fecha os portões. Não é a solução. Vai ser punido. Eu acho que tinha que punir, identificar. Claro. A gente, isso mas não vai funciona. Ser punido. Mas isso o Corinthians vai punir, vai cortar mas a carteirinha de sócio torcedor, vai cortar cartão fiel, fidelidade. Mas muitos não são. A lei tem que punir, não adianta Exato, isso. A lei tem que punir. Mas a lei do turismo é vandalismo, é agressão. A lei era a polícia. A polícia estava brigando com os caras. Se funcionasse, o cara ia ser preso pela polícia, ia ficar na delegacia e não ia poder comparecer depois nos jogos. Mas o que acontece? Ele é solto na mesma hora. Nem é preso, né? Não, ele conversa lá e depois sai. Assim como se funcionasse pro New Clube. Fala, Matheus, vai. Só um caso que é muito famoso, que são alguns torcedores de Oruro, se não me engano. Isso. Vira e mexe, eles aparecem em brigas. Exato, assim como os mesmos, já são, né? Cartas marcadas, só que ninguém faz dava nada pra isso. Dava pra polícia interferir, pelo menos nesses, e vai identificando os outros. Se fosse certo punir o clube, isso já teria acabado. Exato. Sempre punem os clubes, mas as brigas continuam. Pelo que eu me lembro, desculpa, não é certo interromper um pouco. Na Europa, quando ocorreram essas brigas, eliminaram todos os times da Champions League do outro ano. Tudo não bem. Sei se foi no caso dos hooligans, alguma época, uns 40 anos atrás, as equipes brigaram e a Inglaterra inteira não participou das competições europeias no ano seguinte. Por 5 anos, tem que punir, cara. Aí a torcida vai ver. Não sei, Dani. Vai sentir na pele. O clube não tem culpa. É complicado. Falamos bastante do lado do Corinthians e o Dali tomou meu lugar aqui. A gente nem de apresentador falou do jogo. Queria pedir desculpas ao maior apresentador. A gente fala agora. Falar do Palmeiras, vamos outro lado do derby. Então toca o hino do Verdão aí. Toca o hino do Verdão aí pra mim, quando por favor. Quando jovem verde imponente. Quando surge jovem verde. O Palmeiras que ganhou mais uma em Itaquera. Vai, Verdão! Ganhou mais uma em Itaquera, né? E ganhou, segue líder do campeonato. São 4 jogos em Itaquera, com 2 vitórias do Palmeiras, 1 empate com direito à eliminação do Corinthians e 1 derrota. Você enche a boca pra falar, hein, Vinícius? Não. Tá até dançando a dancinha do Mina aqui. Você parece feliz, Vinícius. Que maravilha. Por que essa felicidade? Só passei os dados pro ouvinte. Passou sorrindo. Segundo a nossa ouvinte aqui do estúdio, caiu em Itaquera, já era. Olha só. Olha aí. Ou caiu em Itaquera, hein? O porco atropela. Temos uma ouvinte aqui com uma declaração estranha. Bom, o Palmeiras fez um grande jogo. Ah, você pode falar. Não, pode falar. Tá. Fica à vontade, Vinícius. Eu destaco, como destaque, Moisés, Yerry Mina e Edu Dracena. Pra mim, jogaram muito, os 3 jogadores do Palmeiras. O Palmeiras não teve dificuldade. O Corinthians não teve uma grande chance no jogo, que eu me lembre. O Palmeiras mereceu, poderia ter feito 3, 4-0. Eric perdeu um gol. Eric, o Leandro. O Edu Dracena. Leandro Pereira. Leandro Pereira. Ó, Eric, Leandro, Edu Dracena. Pelo menos essas 3 chances. E 2 do Eric. Foram 4 chances perdidas. E o Palmeiras fez 2 gols. Ou seja, tiveram 6 chances reais de gol. O Corinthians, chance real de gol. Não teve. Nenhum. Teve uma cabeçada que o Jailson defendeu. Que a bola é pra fora. É. Então, ou seja, o Corinthians teve posse de bola, mas o Palmeiras soube controlar o jogo e conseguiu uma grande vitória. Foi um treino pro Palmeiras, praticamente. O Corinthians não ofereceu nenhum risco ao time. Palmeiras fez o dele. Se quisesse, poderia ter feito mais. E o Corinthians, com o Carille agora, precisa tentar se acertar para não acontecer mais jogos como esse. É, o que está sendo criticado pela imprensa e pelos torcedores rivais é que o Palmeiras abusa muito da bola aérea, que é o chamado que o Mauro César, da ESPN, começou a chamar de Cuca-Ball, que joga a bola para a área e tenta fazer gol de cabeça de qualquer jeito. Não é assim. O Palmeiras, para mim, ao meu ver, tem 2 zagueiros muito altos, com boa impulsão. Como é que você não vai usar? É, você tem que se aproveitar dos recursos que você tem, o que importa é ganhar. Como só de bola parada ou só chutando, qual o problema? O Mina tem 1,95 de altura. Tá baixinho, menino. Ele sobe muito. Acho que dá 3 em mim. Quem segura ele? Ele já tem 3 gols no campeonato. Pra que parar de usar jogada aérea? Não tem porquê. E o Palmeiras tem o melhor ataque da competição, são 45 gols. E eu acho que uma zaga extremamente sólida. A produção pode ver depois, não sei. Corinthians tomou metade desses gols. A zaga também tá muito bem. Exatamente, o Palmeiras tem 45 gols, é o melhor ataque da competição. Pois é. O Edu Dracena, sábado, fez um grande jogo. A zaga do Palmeiras tá muito bem. E o Gabriel Jesus, a gente achou que poderia fazer muita falta pro Palmeiras, mas não fez tanta falta. É. O Palmeiras ganhou com tranquilidade o jogo. É, melhor ataque e melhor defesa do campeonato, né? É por isso que tá na liderança sem... Quase a melhor defesa, vamos dizer assim, né? Quase. Uma das melhores. A segunda melhor defesa só perde pro Atlético Paranaense por 1 gol. Mas não é à toa que tá na liderança e tem que continuar usando mesmo. Os zagueiros estão, desde vindo do clássico contra o São Paulo, fazendo os gols. Fizeram os 2 gols. Agora contra o Corinthians também, o Mina garantiu a vitória. E é isso aí, tem que usar mesmo. E para falar aqui, só para lembrar o ouvinte, aproveitando que o Palmeiras já ganhou o jogo de sábado e ganhou o jogo da Copa do Brasil que vai ser o próximo jogo, né? Venceu o primeiro jogo das oitavas. É, venceu o primeiro jogo das oitavas e agora joga contra o Botafogo da Paraíba, jogo da volta lá em Paraíba. Vai usar o time reserva, né? É, não tem o time Y, por que jogar com o time titular. Vai usar o time sub-15. Você tá desmerecendo. Não, não, né? Não desmereça, por favor, não. A equipe do Botafogo da Paraíba. Desculpa aos ouvintes que torcem pro Botafogo da Paraíba. Nós não estamos desmerecendo a equipe de vocês. Venceu o primeiro jogo por 3-0, então é, tá, mas não precisa colocar o time titular. Vai arriscar uma lesão à toa. Só lembrando que o Palmeiras passou por uma sequência muito difícil. Fluminense, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians. Palmeiras não perdeu nenhum desses 5 jogos. Foram 3 vitórias e 2 empates. 8 pontos em 12 disputados. Retrospecto de não, campeão? Não, contando com o Fluminense, são de 15 e 11. É, 15 e 11, isso. É que a produção colocou os últimos 4. Quantos por cento de aproveitamento? Alguém se arrisca? 71 ou 73%. Boa. Esqueci. Falta aí. Fez a conta agora. Fez a conta agora. Na cabeça. Isso. É, então, craque em porcentagem. É um aproveitamento acima da média. O aproveitamento do Palmeiras no campeonato é de 65%, ou seja, desses 5 jogos o aproveitamento foi melhor contra times grandes. A tabela do Palmeiras agora é mais favorável do que o dos outros times do campeonato. Então o Palmeiras tá no caminho certo pro título, 73% de aproveitamento. É, o Matheus aqui confirmou pra gente. Fez a continha na calculadora. E os próximos jogos são contra os times que estão lá embaixo, né? Coritiba em casa, Santa Cruz fora e América Mineiro fora. Então, é todo mundo querendo... Dá pra você querendo... fazer 9 pontos. É, em tese é uma sequência e o Flamengo fácil. Pegando São Paulo no Morumbi, Cruzeiro em casa. Flamengo pega Cruzeiro em casa, São Paulo no Morumbi e, se não me engano, Santa Cruz em Santa casa. Santa Cruz em casa, é. Então, são dois jogos mais difíceis. É. Cruzeiro em casa, que é difícil. O Santa São Paulo Cruz fora. Toma ferro dos dois, na minha opinião. Que pega o Palmeiras e o Flamengo. Eu acho que perde dos dois, o Santa Cruz. Também mesmo dando trabalho pro Santos, que a gente vai falar depois. Mas então, não acredito muito no Santa Cruz. Mas os outros jogos do Flamengo são bem mais complicados mesmo. Acho que o Palmeiras tem tudo pra largar um pouco mais de folga na liderança. Acho que o Palmeiras tem uma tabela favorável agora, nesses 3 próximos jogos. O mínimo seria 7 pontos. Não pode perder ponto agora. Principalmente contra a Coritiba em casa, tem que ganhar o jogo. Só um jogador está suspenso, né? O Gabriel Giroto. Tomou o terceiro cartão, mas volta o Gabriel Jesus. E o Cuca deve escalar o Thiago Santos, então não vai fazer muita falta o Gabriel. Então o Palmeiras fez um grande jogo sábado, é isso que a gente tem que falar. Foi um dos clássicos mais fáceis que eu já vi, do Palmeiras ganhar um jogo. Ultimamente, sim. Não teve muita dificuldade. Impôs o jogo fora de casa. Impôs o jogo fora de casa. O Palmeiras deixou o Corinthians jogar, mas o Corinthians não conseguia criar. O Palmeiras não deixava o Corinthians criar. Dava a bola pra ele, mas não fazia nada. Eu acho que mesmo se... É, foi exatamente isso que eu ia falar. O Corinthians não fez nada. Não, então... Não importa. Não tinha time pra fazer alguma coisa. Mesmo que o Palmeiras entrasse com o sub-20 em campo, não sei se o Corinthians ia conseguir fazer muita coisa. A gente tá forçando um pouco aqui, meus ouvintes. Eu tô forçando um pouco porque a atuação do Cristóvão foi pífia no Corinthians. Mas, Matheus, acho que você tem que concordar que o elenco do Palmeiras é muito melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Muito melhor. Mas mesmo com o elenco muito melhor, um clássico não pode ser tão fácil como foi. A posição que perde é do Fagner. A do Fagner. É. Só perde é do Fagner. Mas um clássico não pode ser tão fraco, tão fácil como foi. O Edu Dracena, que é reserva, jogava na zaga do Corinthians. Jogava? Jogava. E ele tá bem. Ele jogava no lugar do Wilson. O Wilson é fraco, hein? É, eu não acho que essa defesa seria a melhor ideal, mas... É o que temos, né? É o que temos pra hoje. E vamos... Falamos bastante. Posso só clássico, dar um toque aqui? Completa um aí, adendo. Thiago. Gabriel Jesus brigando pela artilharia. Agora é líder isolado com o Robinho do Atlético Mineiro. Ambos com 11 gols. É, só não pra... é líder isolado. Então não é isolado. Mas é isolado, né? Ao lado não. De Robinho. Aí véio. Não dá pra falar que é isolado, queria né? Queria pedir perdão, Thiago, aos meus ouvintes. Desculpa. E olha aqui, o Matheus acabou de mandar aqui pra mim que comentaram que o Dorival Júnior é a primeira opção para assumir o Corinthians. Olha, isolado também? Só queria fazer um adendo do Palmeiras. Roger Machado também. Só queria fazer um adendo do Palmeiras, que hoje o Paulo Nobre vai ter uma reunião com os diretores do clube. E vai... Vai demitir algum diretor, será? Não, vai anunciar o seu sucessor, Maurício Gagliotti, para as eleições em novembro do clube. Deve ganhar, né? Ah, acho se muito, quiser manter acho muito o difícil, estilo, né, de administração do Palmeiras, é com acho o Maurício. Acho muito difícil, não é? Talvez não tenha nem oposição, mas enfim. Ah, se não tiver oposição, aí fica mais tranquilo, aí acho, né, que não ganha. Aí... acho que não ganha. Imagina, ele perde pra ele mesmo? Gênio. Eu tava vendo como, aqui, né? Eu estaria brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, viu? Vai, Gui, Sassá, aí, vai. William Potker, tá, não, vamos acaba... passar. Ô, Thiago, Deus me livre. Thiago, já deu, né, Thiago? Deixa mudo o microfone dele. Corta, Flavão. Corta não. Vamos tocar então o hino do São Paulo agora. Solta aí. Salve. Vai lá, fala de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. O tricolor que jogou mais uma vez lá no Sul e perdeu de novo para o Atlético Paranaense. Aproveitando que o Dali já tá falando um monte hoje, eu vou passar para ele. O que você pode falar do jogo de hoje? Pra variar, mais uma derrota tricolor lá em Curitiba para o Atlético Paranaense. Nunca ganhou. Eu tenho uns 15 jogos. Desde 1999. São 15 jogos. Acho que são 11 jogos, não são? São 15 jogos. Se não me engano, são 15 jogos desde 1999. Exatamente. Acho que 10 derrotas agora e 5 empates. O retrospecto é muito bom, excelente para ficar longe. São Paulo não pode ir pra Curitiba, se não me engano, nunca são, mais. São 11 derrotas e 5 empates. Deus me livre. E o São Paulo... E além de perder o jogo... aproveitamento. Tá além de perder o jogo, perdeu o zagueiro Maicon. 22 milhões, né? Parece que foi... E vai ficar 22 dias fora. Olá, pra recompensar, olá, né? Olá. Coincidência. Maravilhoso. Que um fácil. Milhão cada por dia. Um milhão por dia. Ele disse, eu vou ficar 22 dias fora. Ele afirmou na The sua God rede social. Não dá. O jogo ontem foi bem fraco. O Denis fez as boas defesas lá, chegou no lance do gol e falhou. Eu tenho uma dó, Denis. Ele escorregou, tadinho. Porque ele começa a jogar bem, ele começa uma sequência positiva. Aí você pensa, vai ter confiança. A galera começa a parar de pegar no pé dele e aí o que ele faz? Escorrega. Ele foi infeliz, né? Ele é infeliz, eu diria. Ele não pode ser só. Ele é muito. Eu senti que ele foi uma coisa que tava guardada. Ô, Denis, eu queria pedir desculpa se você é nosso ouvinte. Não estamos desmerecendo o seu trabalho. Só ficamos muito chateados que você não consegue impor uma sequência ótima de defesa sem tomar gol. Eu vou fazer uma defesa do Denis. Defende ele. Eu vou defender ele. Ele vai escorregar. Vai escorregar ou não? Não. O Denis, vamos ver se o Gui vai concordar. O Denis, no jogo contra o Cruzeiro, ele salvou o São Paulo no final do jogo. Certo? Podia ter salvo ontem também. Correto. Contra o Figueirense, o Denis fez 3 defesaças. Sim. Um jogo que estava 0-0, 2 defesas. Não, foram 3, tenho certeza. Tá, que eu considerei defesa difícil. Qualquer coisa é defesa. Ou seja, ele foi muito bem de novo. Não é um contra bolo, o Atlético Paranaense, ele tava muito bem. Ele tinha feito pelo menos 3 defesas boas. Aí ele foi infeliz no lance. Mas, ou seja, ele também ele não é tão ruim. Não, ele não é tão ruim. Só que ele é azarado. Isso, é azarado. Ele é um goleiro que não tem sorte. O São Paulo é a 5ª melhor defesa do campeonato e muito por ele. Porque o São Paulo ocupa a 12ª posição na tabela, tem uma zaga pífia. Toma gol de tudo que é jeito, mas ele tá lá pra salvar tudo. Olha, mas você acabou de falar mal dele aí. Mas ele é a salvação da zaga. Meu Deus. Pra vocês terem a noção do que tá acontecendo. Só confirmando a informação do retrospecto entre São Paulo e Atlético Paranaense lá. Foram 15 vitórias do Atlético Paranaense. Oh, 15 jogos, 15 10 jogos, vitórias do Atlético Paranaense. 10 vitórias, 11 vitórias do Atlético Paranaense e 4 empates. Ah, tá 5 bom, empates, tá né? 4 empates. Ontem foi o 16º jogo. Errou! Não. Ontem foi o 15º. Então são 11 vitórias e 4 empates. Desde 1999 o estádio é. Mas conta Libertadores? Conta tudo. Conta tudo? Jogou lá. Jogou lá, perdeu. Mano, eu acho que a vida do Denis começou a dar errado. Nem rimou, hein? Não, fala. A vida do Denis começou a dar errado a partir do momento que a mulher dele xingou o Rogério. Putz. Aí é complicado, né? Aí azedou. É mística aqui a explicação, mas... Você lembra da história aí? Não lembro. Certo. Pode tentar relembrar o ouvinte, Thiago Dali. Rogério Ceni, goleiro do São Paulo. Goleiro do São Paulo. Esqueceu a história. Não lembro. A história foi muito complicada, mas ela expôs muito falou o jogador. No Twitter foi que ridículo. Era melhor o Rogério se aposentar pra dar chance pro marido dela. Aí o marido dela entrava e fazia uma pior que a outra. Na Libertadores ele foi bem mal. Não, bem... mal tô eu, ele foi... Não, ele foi bem mal na Libertadores. E o Dali comentou que o Maicon sentiu a perna e complicado, né? Vai jogar o Lianco no lugar, muito provavelmente. Lianco que tem uma estética que me agrada bastante. Ah, com certeza. É um jogador ele e o Diego, belo do Flamengo, que eu já falei aqui pra vocês. Né? Vinícius gosta de acompanhar a beleza dos jogadores. O Lianco tem uma beleza que me agrada. É um loiro de olhos claros, né? Estatura alto, forte. Rodrigo Caio também, hein? Não, o Vinícius Rodrigo Caio parece o salsicha. Tá forçando um pouco aqui, mas ele contou pra mim que gostou do gol do Mina. Disse que ele gostou. Não, achei bonito o gol do Mina. Bom, enfim, o São Paulo teve até chance de fazer o gol. O Chaves, no primeiro tempo, perdeu um gol que o Everton fez uma boa defesa. É um resultado, apesar de tudo, é um resultado normal. O São Paulo perder em Curitiba. É bem normal. Tô falando no campeonato, só o Palmeiras venceu. O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu pela Copa do Brasil. Em Curitiba. Em Curitiba. O São Paulo pega quem agora? A produção pode ver? A produção já viu. São Paulo... O São Paulo pega? Você quer ter certeza ou você quer que eu fale tentando adivinhar? São Paulo pega o Vitória. São Paulo Vitória? É um jogo São Paulo pega o Vitória lá no Barradão. E uma curiosidade, Palmeiras encerra o Campeonato Brasileiro contra o Vitória lá no Barradão. Só uma curiosidade pro nosso ouvinte. Coincidência. Que legal. Vai levantar agora, a taça a no Barradão? São Paulo, eu não sei. Fica não, no ar. Fica no ar. É um jogo difícil pro São Paulo, que o Vitória tá lutando pra não cair, não ser rebaixado. São Paulo precisa de 3 pontos. É importante, né? Porque São Paulo tá lutando contra o medo de... São Paulo não ganha esse jogo nem se tiver 12 jogadores. Não, o Botafogo foi lá e ganhou. Mas o Fogão é o Fogão, né? Sem 3 Botafogo, jogadores. Inclusive, ganhou no Morumbi do São Paulo. Ganhou. E só pra fechar aqui o assunto São Paulo, né? Ele vai jogar contra o Juventude na quinta-feira pela Copa do Brasil, lá no Sul de novo. Complicado, né? Perdeu o primeiro jogo em casa pro Morumbi. E... Eu acho que o São Paulo passa. Nossa. Você acha que passa, sim? Acho que passa, sinceramente. É o único título que o São Paulo pode ser campeão. É. É o único título que o São Paulo tem chance. Não, vai, acho que vai ser eliminado. Eu também acho que vai ser eliminado. Eu acho que passa, mas acho que não vai ser campeão, não. Não, eu tô falando que é um título... Ah, sim, sim, é o único título possível. É, o único título possível do ano, eu também acho que não passa, mas... Então, falamos bastante do São Paulo, né? E dessa vez a gente não vai nem precisar descer a serra, porque o Santos jogou aqui no Pacaembu. Ah, olha que gênio. Então solta o hino do Santos aí. Agora quem dá bola é o Santos. É, o Santos que jogou ontem contra o Santa Cruz aqui em São Paulo, no Pacaembu. Venceu por 3-2 na partida que foi marcada por muita chuva. E que chuva, hein? E queda de energia e tudo. Foi um clássico do futebol. Acaba a luz, chove, volta a luz, fim. Cai a luz de novo. É complicado, né? Foi um jogo legal. A torcida fez o papel dela de comparecer, 28 mil pessoas. E o que vocês podem falar dessa partida de ontem? Acho que o gol do Vitor Bueno foi de muito bom grado, porque ele estava no meu cartola. Pois contava, é, no seu e no de 3 milhões de jogadores. É, mas eu contava com uma boa pontuação no deles. No meu não. Ah, o negócio é competir. Parabéns, Guilherme. É, por isso que eu tô Guilherme, nessa frente na liga, Guilherme, nosso ex-líder, né? Da liga, não escalando o Vitor Bueno. Então vamos voltar pro jogo, não cartola, né, Thiago? O jogo foi muito... Eu vou dar o meu comentário breve aqui, porque eu já falo muito. O jogo foi muito emocionante, gols nos minutos finais. Muito legal de se assistir. Uma partida que o Santos tinha nas mãos, mas que quase deixou perder... Quase tomou empate, ficou empatado. O Santa Cruz deu dificuldade ontem. Muita dificuldade, Grafite entrou muito bem, Keno. Deu assistência pro Keno. Keno fez os 2 gols, mas conseguiu uma vitória com o chutaço do Vitor Bueno no final do jogo, né? Eu achei que seria mais fácil o jogo pro Santos, não achei que teria toda essa dificuldade. O Santa Cruz empatou o jogo aos 40 minutos com um gol do Keno e o Vitor Bueno conseguiu salvar o Santos com um golaço aos 42 minutos. Do segundo tempo. Foi um jogo muito difícil pro Santos. É, realmente, eu acho que ninguém esperava que ia ser assim. Foi um jogo muito difícil, também não esperava, não. E um bom público no Pacaembu. Um grande público no Pacaembu, mesmo com chuva. Frio. Mesmo nas adversidades. As adversidades. E... Bom. E Santos... o nome que agradou foi o Jean Mota, né? Jean Mota. Entrou... Desculpa, vou interromper aqui de novo. Entrou, não. Deu assistência e fez o gol. Pronto. Jogou bem, tá jogando bem os últimos jogos. Peça importante aí, quase um 12º jogador aí do Dorival. Thiago Maia vai tendo um retrospecto muito abaixo do esperado. Eu achei que ele jogou bem ontem. Eu achei que na medida do possível na posição dele, ele foi bem. Não comprometeu em nada. E segue ali como titular, né? Não tem muito o que fazer. O Gian Mota vem entrando muito bem também. O Santos no lugar dele. Sim. Queria fazer uma pergunta. Vocês acham que o Santos... tem condições de ser campeão? O Santos G4. Tava, ele estava a 10 pontos do então, Palmeiras. Então, ele ganhou 3 vitórias seguidas, né? Colocou ele lá no G4 a 6 pontos do Palmeiras. Eu acho não que... É, não é nada impossível. Não é impossível. Condições o Santos tem, mas eu não acredito que vá conseguir. Exatamente. São 36 pontos que faltam para serem disputados no campeonato. O Santos está a 6 pontos apenas do líder. Não é uma... É, isso é uma que joga vantagem. Contra o líder em casa. Em casa. Mas pega o Sport agora no Nordeste. Pode já tomar um ferro agora. Mas lá não no é Nordeste. Nada impossível o Santos vencer o jogo fora. O Sport perdeu ontem pro Coritiba. É, pra ser campeão tem que sonhar muito alto, tem que ganhar jogos fora de casa e dentro de Exato, casa. Tem que fazer e sofreram contra o Santa Cruz, o né? O Santos teve uma sequência ruim que perdeu pro América. Exatamente, bem com lembrado. O Grêmio. Né? E pra você ser campeão, você tem que fazer mais do que óbvio, né? Você tem que fazer mais, e mais que do que os outros 19 times, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Ah, você tem que fazer... Thiago do céu, eu vou cortar seu microfone. Os jogos mais difíceis, você tem que ganhar os jogos. Tem que você tem que se impor. Eu até concordo na maioria dos campeonatos, mas pelo nível do Campeonato Brasileiro, um time que faz o mínimo, acho que consegue ser campeão. Óbvio que vai ter um jogo ou outro que vai ter que ganhar. Mas você viu, o Santos que tá lá em cima, por exemplo, perdeu pro América já. Então, olha, acho que esses jogos acho que são os mais importantes. Eu vou dar um exemplo. O Atlético Mineiro, pra mim, tá fazendo simples. Pra mim, não tá fazendo mais. Pra mim, o Flamengo e o Palmeiras estão fazendo mais. Vou te dar um exemplo. O Palmeiras venceu o Corinthians em Itaquera. O Corinthians não vencia, não perdia, fazia, sei lá, 30 34 e poucos jogos. São 34 mais jogos. Mais de um ano. O Flamengo empatou com o Palmeiras, não perde mais jogos. O Flamengo tá ganhando vários jogos seguidos. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras estão acima. Estão fazendo mais do que o normal, entendeu? São times que, pra mim, são candidatíssimos ao título. O Atlético Mineiro ainda tá umas coisas... Por isso joga que... fora, perde pro Fluminense, entendeu? Por isso que se você coloca o campeão ali com 60 e poucos por cento de aproveitamento, ele já tá lá na frente. Porque a média, se você for colocar 50%, acabou. O time que faz 60, não precisa nem ser 80, 90%, porque aí é coisa de Bayern de Munique... E Barcelona. Isso não vai acontecer no campeonato. Em campeonato sem muito agora, equilíbrio. Se você fizer 65%, você já briga por no mínimo G4, você já tá. Já tá. Só pra acrescentar a informação, o Palmeiras tem 65% dos pontos ganhos, o Flamengo 64% e o Atlético Mineiro, que é terceiro, 59%, menos de 60%. Então isso confirma pra mim, a teoria. Isso é uma de campanha vocês. De G4, entendeu? Não é uma campanha de título. O Santos tem quantos por cento? Você pode ver. O aí? Santos tem 57%. É uma campanha de G4. Ou seja, se você quer ser campeão, você tem que pelo menos 60 e poucos por cento. E só pra dar mais uma informação aqui, basta olhar a tabela que a gente vê que nos últimos 5 jogos, Palmeiras e Flamengo não perderam. Já o Atlético Mineiro perdeu, o Santos perdeu. Então mostra a sequência que eles vêm enfrentando, então, né? É isso que a gente tá falando aqui. E acho que o Santos não briga por título. Acho que pode buscar 6 pontos, né? Nada impossível, mas acho que não busca Flamengo e Palmeiras. Mas acho que o G4 não... Acho que esses 4 times não... Acho que esse vai ser o G4. Palmeiras, Flamengo, não necessariamente nessa ordem. Palmeiras, Flamengo, Atlético e Santos. Corinthians com o Carille agora não volta a disputa pelo G4? Ah, talvez, não. Mas eu acho bem difícil. Eu acho fraco o time. Tá 4 pontos do G4, né? Nada impossível. Não, temos nada impossível, mais mas 3, 12, 3, eu acho o time fraco. Acho bem difícil. E só pra lembrar o ouvinte aqui que o próximo jogo do Santos é contra o Vasco pela Copa do Brasil. Vinícius já ficou aqui feliz com o Vascão, né? O Vascão? Vascão da só massa. Que pois é, um jogo difícil, né? Acho que o Santos a torcida passa. Do Vasco vai até tentar fazer empurrar lá com sinalizador e bandeirão e tudo. Mas muito difícil. Quanto foi o primeiro jogo mesmo? Foi 3-1 pro Santos. 2-0 é complicado, hein? 3-1 aonde? Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. E o Vasco também tá jogando mal, né, Gui? O Vasco Tá complicado. Tá meio horrível. O Vasco não é nem líder da Série B. O Atlético Goianiense é o líder. Então, acho muito difícil. O Santos, acredito o que Santos passe, sim. Teve uma titular, queda será? Ali impressionante. Ah, acho que vai sim. Acredito que vai com o time titular. Acho que vai com o time misto, pra falar a verdade. Você acha? Eu não arrisco. Sabe o que acontece com o Vasco? É que o time tem a média de idade muito velha. Exato. E aí, no começo do campeonato, tá bom. O cara vai lá, ganha 10, 12 jogos seguidos. Vamos mudar seguidos. Pra experiente, né? É, mais experiente, só que aí acho que a média do time do Vasco é 33 anos, é muito alto. Aí chega no meio do campeonato, o time começa a cansar. Cai o rendimento, isso é normal. E aí o Atlético Goianiense acabou passando. Mas falando já do Santos, falando ali, né? Do Santos, eu iria de time titular, Gui. Eu não arriscaria, não. Tudo bem que é bem provável que o Santos passe, mas eu não arriscaria, né? Eu iria com os meninos da Vila. Tô brincando. E olha, só pra deixar minha informação aqui, um futuro menino da Vila, Keno, hein? Depois da atuação de ontem. Não sabe se é futuro. Talvez futuro. Ah, talvez. Tudo o menino futuro. Da Vila. Menino mais, né? É o homem da Vila. O homem, não é mas menino. Mas é que o Dorival gostou muito, conversou né? com o Grafite, né? E o Grafite elogiou o Keno, né? Então tá aí. Será que é o nome pro Santos no ano que vem? E a estética do Keno, é boa? É boíssima, eu diria. Ah, me agrada. Você só fala de estética de jogador, o Felipe jogador, tinha Vinícius. Ele no Cartola. Pelo amor de Deus. Felipe tá feliz. Eu mexo no Cartola? Não. Não, mas ele tava lá no time. Ele e o Copete. No Copete. Sem o bom... O Copete que fez o gol ontem, né? Fez o gol. Fala, Thiago. Só falar. Pra acrescentar uma informação, que após a vitória de ontem, que foi desgastante pra equipe do Santos, O, mesmo assim, o time não vai com jogadores mistos. Vai com o time completo. Vai fazer então vai tratamento. Com força máxima. E vai com força máxima contra o Vasco. Então já falamos bastante dos quatro grandes de São Paulo, né? É, vai lá tomar sua água. Eu vou falar aqui com o Thiago, ver se ele para de falar um pouco, que o menino não para hoje, tá empolgado. E a gente volta no segundo bloco, fim de primeiro tempo, daqui a pouco a gente está de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta para o segundo tempo e a notícia triste do final de semana foi a nossa querida Lusa, né? Caiu para a Série D. Triste, né? Complicado. Tá caindo para chegar no fundo do poço e quando chega no fundo do poço, só há um caminho a seguir que é para cima. Eu acredito na recuperação da Lusa. Será que vem a recuperação aí? Eu não acredito. Ah, então, acho que não. Mas eu acho que vai acabar a Portuguesa. É como o Santa Cruz. Santa Cruz com um tempo lá embaixo. Agora chegou a primeira divisão. Acredito que num futuro não tão próximo... Começou lá em 2013 com o caso do Everton, né? Que acabaram dando dinheiro ou não, não lembro. Pra ninguém sabe. Eles escalaram, não dá pra saber. E aí foi água abaixo. É, eu acho que a Portuguesa está prestes a acabar. Eu acho que... difícil acabar. Você acha difícil? Eu acho que muito difícil de se reerguer assim. E não você, tem... Felipe? Eu acho que a Portuguesa está seguindo o mesmo caminho que o nosso Juventus da Moca seguiu. Que agora, querendo ou não, só disputa o Paulista, o A3, nem sei em que campeonato tá. Então, eu acho que, querendo ou não, a Portuguesa tá seguindo esse rumo sem volta, como até os grandes antigamente aqui de São Paulo, como o Guarani. Agora tá indo num caminho sem volta. Infelizmente, acho que acabou. Eu também acho que está prestes a acabar, infelizmente. Eu acho que também não tem volta, não. E complicada a situação, né? É triste ver... Ver um time com tanta história. É triste ver pensar isso. Pensar que há 3 anos... A Portuguesa é vice-campeã brasileira, 96... Há 3 anos o que, Vinícius? Só que há 3 anos a Portuguesa estava na Série A. E Série D não tem como, é muito difícil de se reerguer, né? Eu acho muito difícil voltar. Eu acho muito, muito difícil mesmo. Não tem dinheiro, não tem como nada. Como é que funciona quando você cai pra... Você joga... Não funciona! Não tem como fazer, porque a torcida não vai no estádio, não vai querer acompanhar nada. A diretoria está desesperada, não tem como trabalhar, não tem... como fazer nada. Imagina os meninos lá do Sub-17, eu tenho um colega que tá treinando no Sub-17. E a base lá é boa. É, acabou tudo. Se nem acabaram com a Portuguesa, essa é a verdade. É. Acabaram com a Portuguesa. Quem será que foi a culpa? Acabaram, todos tem que ter um sujeito. Todos aí, né, comandaram a Portuguesa. Exatamente. É complicado. E a gente nunca vai saber se o negócio do caso Everton foi ou não dinheiro pago. Mas que foi a gota d'água, foi, né? Não, lá começou a queda. Eu diria que foi... Acho estranho o caso. Vocês podem relembrar também para os ouvintes, foi uma escalação irregular que culminou no rebaixamento da Portuguesa. É porque Exatamente. Foi assim, o Fluminense estava em 17º lugar no campeonato e estava a 2 pontos e de subir ou de ficar na primeira divisão e a Portuguesa estava ali. Teve a última rodada do campeonato, Fluminense cairia e Portuguesa ficaria lá. Acabou o campeonato. Fim acabou. De campeonato. Já tinha acabado. Pós-campeonato, o que vem? Tapetão. Uma bomba. Não, aí mandaram a escalação da Portuguesa lá, dizendo que o Everton foi escalado irregularmente. Ele jogou os 15 minutos finais apenas. Sim, ele tinha sido expulso na 37ª rodada e estava lá no último jogo, entrou e jogou 15 ele minutos. Ele tinha tomado o terceiro cartão. Isso, terceiro cartão, mas suspensão, de Sim, qualquer tinha jeito. Tinha sido suspenso. E aí ele entrou e aí a punição da Portuguesa foi perder 3 pontos. Então deixou o Fluminense dentro na primeira divisão e a Portuguesa caiu. Depois disso o time aqui de São Paulo nunca mais foi o mesmo e água abaixo até a Série D. Eu fico pensando o que que leva um jogador a tomar o terceiro cartão amarelo e não saber. E a diretoria, o assistente técnico, não, o roteiro. Isso é uma longa história. Até no Globo Esporte... Ele tomou quando? Em 2004 o cartão? Isso é uma longa história porque... Tem que errar muita gente. Mas né? O cartão é cumulativo. O treinador não pode saber. De outros anos. Zera quando inicia o campeonato. Se ele tivesse tomado em 2004, o primeiro e o segundo, e fosse pra Europa, voltasse agora, tivesse tomado na 37ª rodada, era uma coisa. Mas ele tomou os dois no Campeonato Brasileiro, ele tem que saber. Mas por isso que a gente fica perguntando se foi dinheiro dado do Fluminense pra fazer a escalação, porque entendeu? Realmente é muito estranho, porque, né? Porque o jogador não sabia, o treinador... Não sabia. Isso é muito estranho. A comissão técnica não sabia. Eu diria que é... No mínimo estranho. É provável... É possível, bem possível que o Fluminense tenha dado dinheiro, mas eu é acho que pagou, cadê o dinheiro? Que não dá para provar. Dali, é aquela coisa. Você tá lá desesperado, chega o time e fala, não, você cai aí pra Série B, no que vem você volta, e aí você paga os seus salários atrasados e pronto. Aí pegou dinheiro pra pagar salário atrasado, conta atrasado, não sei o quê. Depois já era. Não, foi isso que aconteceu. Só confirmando a informação do Juventus da Moca, está na Série A2. A2, né? Só joga o Paulista. Do Paulista. O ano inteiro. Do Paulista. Que homem, né? Inclusive, todos convidados para ir a Moca assistir, né? Rua Javari, eu e Vinícius, a gente acompanhou o jogo lá. Como um canone, grande jogo. Foi Juventus e Taubaté. Juventus ganhou por 1-0. É legal, é que horário? É domingo, 8 horas da manhã? Horário? Domingo, às... 11. Não, a gente foi, acho que a gente foi sábado. Sábado, a gente foi sábado às 3 da tarde. Gostoso, levar a família. Um não, é bem família. Não, é bem família. O Bandeirinha. Bem lá não tem briga com a polícia, viu, galera? Não, lá eles elogiam o Bandeirinha. A torcida não é única. Aquele Bandeirinha, o Bandeirinha tinha estética bonita, Vinícius. O Vinícius só fala nisso. A estética do Bandeirinha, ele tinha um cabelo... peculiar. Cabelo peculiar. Peculiar. Um cabelo um pouco mais molhado, lambido, né? É, isso, essa é a palavra. E a torcida ficou como, a torcida ficava gritando, cabelo lambido. É isso que a gente gosta de ver. É a nossa querida Moca, né? E o lateral esquerdo do Juventus era bom, jogava bem. Aí ele se machucou e os caras falavam assim, não, pega ele aí na maca e joga na rua. É isso que a gente gosta de ver no futebol. É jogo da várzea, né? Não tem como. Aquela diversão, né? O que fazer num domingo de manhã? Ah, vai ver a Fórmula 1 ou ver o jogo do Juventus? Aproveita pra comer um canole. É, e corram. Isso porque, é bom, hein? Acaba em 15 minutos e o jogo começa também. Entrar na fila um pouco antes de acabar o primeiro tempo. Fica a dica aí. Eu gosto de ir lá, porque tem aquele pão com mortadela. Você comeu, Guilherme? Eu comi, eu e o Vinícius. É bom, é bom. E um guaranazinho da hora. Ódio eterno. É um futebol moderno. É, aquela torcida é clássica. Aquilo lá é torcida de verdade. Que belo time. Olha só, o morador da Moca. Eu sou italiano, na verdade. É o morador da Moca. Você é palmeirense? Não, sou juventista. Mas vamos viajar um pouco pra Europa, né? Vamos falar que teve rodada esse fim de semana. Vamos pegar o avião. Pega aí. Chegamos aqui na Europa já. Tô chique agora. Nossa, eu até nunca vi um avião tão rápido, né? Não, é muito rápido, né? E nesse avião tem barulho até do torcedor. Não, acho que no avião eu até me desculpei do Dali. A gente veio conversando. Eu me desculpei. E na agora verdade, tá tudo bem. Na verdade, a gente pegou uns balões de gás hélio e veio mesmo. É, não fala em balão. Não fala em balão. Não, aí não, gente. Isso fica pra outra hora. Vamos lá. E no campeonato italiano teve clássico. A Inter saiu perdendo para a Juventus, mas depois virou. Ganhou de 2-1. Pois legal, é. Né? Belo resultado. Retorno do futebol italiano. Não, aí, Marcos. Empolgou. Empolga. O Icardi destruiu nesse jogo. Não, jogou muito. O Icardi é muito bom. Eu gosto dele. O cruzamento dele de três dedos pro segundo gol. Que golaço. Pra mim, ele é o melhor atacante que a Itália pode ter. Olha aí. Tô usando, hein? Eu acho que ele é melhor que o Guain. A Itália ou a Inter? Não, mas é italiano da seleção da Itália. Não, E o Balotelli? Balotelli não pode. Sim, sim. Não. Balotelli não vinga. Não, Balotelli tá lá no Nice da França. Lá. Meteu caixa, hein? Na Copa da França. Ele tá lá queimando fogo de artifício no banheiro dele, sei lá, fazendo alguma coisa batendo do tipo. Batendo a Ferrari. Ele é loucão, né? Mas legal, né? A Inter aí, será que tem como alçar... altos voos aí no campeonato italiano? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda tá se reconstruindo, vai demorar um pouquinho de tempo até voltar a ser aquilo que a gente esperava. Né? Eu tenho dó do Milan, né? É. Que segundo um amigo meu, é o Atlético Paranaense com grife. Concordo. Nossa. Concordo. Não. Hoje, né? Nos dias de hoje. Nos dias de hoje, sim. Na história é um super time, né? Não tem como. E a Inter de Milão, que se eu não me engano foi pra sexta posição com esse resultado importante. O Gabigol estava assistindo. Na arquibancada estava lá Gabriel Barbosa. O novo 10. Não é mais o 10, né? Acho mudou. Que não, mudou. Já mudou? O Guilherme pode falar, o Gabriel Barbosa não é mais o 10 da Inter, né? Não, graças a Deus. Falaram que ele ia ser 10, mas parece que agora ele é 96, que é o ano que ele nasceu, né? Em 15 dias perceberam o que estavam fazendo. Mas ele chega cheio de marra, né? Eu não gosto disso. Cheia também de não, mania. Também não. E eu queria fazer uma pergunta aqui pra galera da bancada. Nápoles é líder. Eu sei que temos 4 jogos. Matheus está na super rodada, feliz. Mas Nápoles é líder e a Juve tá ali Napoli. Em segundo. Forza Nápoles! Você acha Napoli, que o Nápoles chega Napoli. Firme, Matheus? Chega firme. Só por esse canto, eu acho que... Eu já vou até torcer. Vai ser campeão da Champions. O Matheus torce pra um time que não ganha nada. Nápoles. Falando nisso, a gente vai falar do Chelsea daqui a pouco, Guilherme. Não, eu já vou comentar agora. Falando em time que não ganha nada, pode falar aí. Não, eu vou comentar aqui, ó. O Chelsea perdeu o clássico pro Liverpool de 2-1 num golaço. Tô do sem palavras pra falar. Bom, desse só queria um falar... golaço. Só despedir aqui nossa tchau, querida Isabela amiga Lili. Isabela. Tchau, Isabela Lili. Boa noite. Cezinha aqui, linda, maravilhosa. Só que não. Então vamos voltar pro jogo, né? 2-1 com um golaço do Henderson. Aquilo ali eu não entendi nada. Eu achei inválido. Nem o Courtois, entendeu? E seguindo aqui, ó, o Arsenal ganhou fora de casa do Hull City de 4-1, hein? Tá. Bela vitória. O Leicester, 3-0 no Burnley. Olha aí. Em casa. Olha o bicampeonato chegando, jogando em casa. Tá sentindo o cheirinho? Tá sentindo o cheirinho? Eu quero que você fale. Eu quero saber do United. Não, calma. Você fala um resultado especial. West Bromwich. Ele sabe qual é. É esse, né? Não. Ganhou de 4-2 do West Ham. Muito especial. O Everton ganhou de 3-1 do Middlesbrough. O Watford ganhou do United de 3-1. O United aí que perdeu 3 jogos seguidos. Mas perdeu pro outro. City, perdeu pro Feyenoord no meio da semana na Europa League. E perdeu agora pro Watford. O Crystal Palace ganhou do Stoke City por 4-1. Tottenham também ganhou do Sunderland de 1-0. Você não vai falar? E calma. Não, acabou aqui os resultados. Não, pega aí, tem um especial. Não, tem sim. Aqui, pra ó. Thiago Dalli, Matheus Eruz, Manchester City 4, Bournemouth, não sei falar. Bournemouth. Esse daí, esse time. 4-0 pro City. É grande vitória. Né? City segue quê, líder, Vinícius, 100% de aproveitamento. Pepe Guardiola. Não, é. Por que você tá tão feliz com esse resultado? 5 jogos, 5 vitórias. Falar isso. Não, fora na Champions League, né? Que o Manchester City chegou. Pra vocês que não sabem, na próxima festa fantasia, o Vinícius vai vestido de Pepe Guardiola. Que honra. Rascou bota fora, hein? A estética dele quem não me. Se quiser arrumar VIPs pra gente, à vontade. O Guardiola, eu aprecio ele. Não é estética, né? Não é estética. É o vestimento. Vestimento. É a mulher do Pepe, só pra acrescentar aqui, mais um jogo legal pro fã de esporte, tem Arsenal e Chelsea esse jogão. Esse aliás, o campeonato inglês só tem jogão. É, legal, porque o Chelsea tem dois clássicos seguidos, hein? Pois é. Pesada a sequência. É, mas é clássico jogar com o Chelsea? É Arsenal e Chelsea, né? O clássico de Londres. Não, é clássico o Chelsea? O Chelsea é gigante. Chelsea é time de 2005 pra cá. Tem não, desculpa, não, o time tem 11 anos. Tá bravo comigo, com certeza. O time concordo, tem 11 Guilherme. Anos. Concordo. Não, concordo. Com você eu concordo. Com o Vinícius eu não concordo nada. O time virou time depois que o Abramovich comprou. 2002, isso né? Não era, 2003, eu acho. 2003. Então, mas eu acho que a gente já falou bastante aí do futebol demais. Europeu e de times pequenos, inclusive City e Chelsea. Então acho que a gente pode mudar um pouco o formato da bola, né, Felipe? Porque agora você tá feliz. Concordo, é NFL. Agora chegou minha hora, rapaz. Agora é vamos falar de hockey. Pode mandar, Rio Mary. Joga pro alto e reza. É, NFL ontem rodada cheia de jogo, pelo né, Felipe? Pelo amor de Deus. Você quer falar os destaques aí pra gente? Então, vou começar falando aqui do Thursday Night Football, que aconteceu na quinta-feira, que foi entre New York Jets e o Buffalo Bills. Foi um jogo bom. Foi um jogo realmente bom, todo mundo esperava que ia ser um jogo com pouquíssimos pontos, só que todo mundo acabou se surpreendendo. Eu porque... acho que as duas defesas são ruins, né? Não, fala isso. São ótimas defesas. E aí acabou vamos saindo um monte de pontos. É, só que aí, do nada, quando todo mundo esperava, sei lá, um 14-10, acabou sendo 37-31 pro New York Jets, com uma atuação impecável do Ryan Fitzpatrick, que realmente é o Fitzmagic, ele fez mágica em campo e eu achei aquilo sensacional, com o nosso Brandon Marshall jogando muito, o Eric Decker e o Enuma também, nosso jovem jogador que tá começando a brilhar. Tem sempre um rookie, um amador, exatamente. Chega da faculdade agora que dá trabalho, né? Ele tá dando um trabalho que, olha, eu não esperava, eu não botava muita fé. E então foi isso, eu acho que os Jets, por enquanto, vão treinando um caminho até que interessante. Não sei se pode ir para uma pós-temporada, mas pelo menos não tá... custa sonhar. Exatamente. Torcedor do Jets. Ah, eu esqueci que o Matheus também comenta sobre futebol americano. Eu também comento. Não, é que o Matheus tem uma noção maior, inclusive ele torce pro New Orleans Saints. New Orleans Saints que perdeu, tá né? Tá conseguindo uma ótima tabela aí, 0-2. Tá 100% de aproveitamento, 100%. Duas derrotas. Duas derrotas. O que eu falei, o Matheus só torce pro time que perde. Não, é impressionante. Chelsea, Saints. Nápoles, Saints... Nápoles de Maradona, portuguesa, só perdia. Portuguesa. Mas você não era vivo, meu portuguesa, jogo. Torcer pro time do Maradona. Juventus. Foi o time... Ah, não. O time que ele torce mesmo, né? Sim, que é o atual América. Campeão brasileiro. É o América. O que foi, Mati? Não, vamos voltar pro futebol americano aqui, né? Ô, Felipe, dá outro destaque aí. Então, continuando aqui, depois de um minuto de empolgação aqui que tivemos... teve o jogo de domingo, também foi às 2 horas da tarde, entre Miami Dolphins e New England Patriots, que marcou... Destaque pro Garoppolo, né? Então, o Garoppolo tava jogando muito, acho que lançou pra... Ele tava 15 completo, 15 ele, passes ele completou completos. 18 passes de 27 tentados pra 234 jardas, e anotou 3 touchdowns. Só que o que aconteceu, quando ele sofreu um tackle, quando ele tava já... Já tinha jogado a bola fora. Aí caiu ele acabou... em cima do ombro, né? Exatamente, caiu em cima do ombro e a previsão é de que ele fique pelo menos 6 rodadas sem poder jogar. É complicado. Então... Lembrando, ouvinte, que o Patriots tem mais uma semana sem... Não, duas semanas sem o Tom Brady. E então fica a dúvida aí Ficou pra quem vai jogar, a né? A questão agora vai ficar pro Brissett, que é o nosso calouro desse ano, que... A gente não sabe o que esperar, porque é um calouro, a gente não pode colocar muita fé nele e nem pode desacreditar também. Então, só com uma sequência, pelo menos nesses próximos dois jogos, que ele vai poder mostrar o seu real valor. Falando em amadores aí que chegaram da faculdade, os rookies e o Cowboys, hein? Ah, tem uma Cowboys, turminha boa. O Cowboys tá com uma turminha bem boa, principalmente o Ezekiel Elliott, que é o nosso running back. Correndo os bastante. Os garotos de Dallas. É, ele tá correndo muito bem, ele tá anotando touchdown todo o jogo, tá correndo pra mais de 50 jardas, e para uma atuação de rookie, ele realmente tá chamando muita atenção. E o Dak Prescott, o QB, também tá muito bem, tá indo me impressionando. Muito bem. Ele conseguiu acertar 22 dos 30 passes tentados, anotando 292 jardas, não anotou nenhum touchdown, só que ele conseguiu conduzir a equipe para uma vitória até que razoavelmente fácil contra o Washington Redskins, que foi 27 a 23, tá bom? Não foi tão fácil, me Não, desculpa. Não, tá. Só que... Vitória é o que importa. Exatamente. Só que conseguiu ganhar e tá trilhando um caminho até legal ali. Aí o outro jogo também do domingo, que foi dessa vez às 5h25, foi Indianapolis Colts contra os Denver Broncos. E depois de 20 e tantos anos, Depois de 20 anos sem o Peyton Manning jogando em um dos dois times, Sim. ou pelo Indianapolis Colts ou pelo Denver Broncos. Saudades. E quando ele pegava a bola e saia correndo? Ah, era tão lindo, parecia uma senhorinha correndo pra pegar a roupa no varal. Ele era tão devagar, mas era... Era engraçado, era bonitinho ver ele correndo. Melhor que o irmão. E que saudade daquela testa, viu? Nossa, reluzente. Parecia a casa do Lula Molusco. Ele tem uma estética boa, então. Não, ele é feio, mas ele tem uma testa super grande. A testa dele tem uma estética boa. Não, tem uma pessoa na testa dele. É. A testa do menino é... É, realmente não, é bem grande. Dá umas três da sua. E olha que a sua não é pequena, hein? Tô brincando. Olha só, momento de tensão aqui. É, eu não... A sua namorada gosta. Relaxa. Opa. Então, continuando aqui, tivemos... Ia falar pra ela escutar o programa, mas não vou falar. Não, pode falar. Eu vou mandar, eu queria mandar um beijo especial pra Bruna, a gente não se conhece, mas obrigado por fazer meu amigo feliz. Isso aí, mesmo, Bruna, isso todos chamamos. Obrigado, Bruna. Eu já conheço, então, muito bom saber que ele está feliz. Em ótimas mãos, eu diria. Sim, ótimas vamos voltar mãos, pro futebol certeza. De novo, né? Então, novamente, o Denver Broncos ganhou, porque a defesa, né, é uma monstruosidade. Não dá. Máquina. Von Miller, no ataque CJ Anderson. Exatamente, tá impossível o negócio. O ataque não chamou tanta atenção assim, né? Só o CJ Anderson conseguiu anotar um touchdown realmente do ataque. Só que em momentos cruciais da partida, a defesa apareceu. E o Von Miller conseguiu sacar o nosso rapaz Andrew Luck, que tava jogando até que bem. E desse sack surgiu um fumble que foi recuperado e touchdown de Denver. Quando não é o nosso Von Miller, é quem? É Kip Talib, que interceptou o Andrew Luck também. Que touchdown foi aquele? E fez uma pick six maravilhosa. Pra quem não sabe, é quando o cara intercepta a bola e corre pro touchdown e faz o ponto. É o desarme. É, mais ou menos. É o desarme. É uma roubada de gol. Bola. É roubada de bola com gol logo em seguida, é assim. O cara é um mito. É um gênio. E o último jogo de domingo que teve... Não fala. Sunday Night. Sunday, nosso querido Sunday. Green Bay Packers contra o Minnesota Vikings. Não, não quero falar desse jogo. Grande foi feio. Jogo. Ah, foi um foi jogo... Foi feio. Foi um jogo bem defensivo. O que foi a partida do Aaron Rodgers? Só sei que o Rodgers teve muita sorte, independente do que aconteceu. 3 fumbles e uma interceptação. Não dá, não é digna dele. Eu achei uma excelente estatística essa. Muito bom o desempenho dele. É, num cartola ele fazia só menos 72. É, por aí. Acho válido. Não, ele é muito bom, mas ontem ele tava bem perdido. Ontem tava ridículo. E um jogador que eu tô gostando bastante, que é um rookie, é o Blake Martinez. Ah, o Blake Martinez, Se eu não me engano, é linebacker. Acho que é linebacker. Ele tá jogando muito. Ele deixa o espaço pro Clay Matthews, o Diabo Loiro. O Diabo Loiro. Atacar, e ele faz ali a parte da marcação ali e tá jogando bem demais. Tanto é que jardas de corrida contra a defesa de Green Bay estão sendo bem difíceis de ser conquistadas. Adrian Peterson se machucou também outra nota de pesar aí, porque ele tinha conseguido, acho que o first down, ele caiu, se enrolou, machucou o tornozelo e a gente não tem previsão de volta dele. E é uma grande perda de Minnesota, porque é o principal jogador. Quando ele tá em campo, ele consegue chamar a responsabilidade pra ele mesmo e, sabe, ele faz a parte dele, anota muitos touchdowns. Agora, sem ele, o ataque vai perder muito. Só que a sorte é que a defesa, pelo menos, também tá jogando demais. E pra fechar o jogo de hoje da noite, que começa já às 9h25 da noite, é o Philadelphia Eagles contra o Chicago Bears. Olha, sinceramente... Nossa, esse Monday Night vai ser feio, vai ser bonito. Nossa, assista. Que jogo ruim. Você tem que assistir. Você que ainda não assiste futebol americano, Vinícius, acho que esse é um excelente jogo pra você começar a gostar do esporte. Eu queria dizer que hoje tem um jogo melhor. Às 8 horas. Você pode acompanhar pelo site da ESPN, narração de América Mineiro e Internacional. Mas aí você deixa esse jogo no narração na da ESPN. E às 9h25 você liga na ESPN na TV e assiste Chicago Bears e Philadelphia Eagles. Aposto na vitória do Eagles. Eu também. Olha, como é em casa, eu chutaria no Chicago. Ah, não, é na casa de Chicago? É em Chicago. Ah, não, então vai dar Bears, né? Eu acho que é Eagles ainda. Eu não sei, pode ser qualquer coisa, porque eu não sei, o Jay Cutler é... Boa aposta, né? 17-13. Bom, louco, hein? Se for, eu te dou um abraço. E só pra fechar aqui o programa, acabaram as Paralimpíadas e a colocação final do Brasil foi 8º na classificação, né? Com 14 ouros, 29 pratas e 29 bronzes. Daniel Dias, maior medalhista da Paralimpíada. Sim, e fazendo a conta aqui rapidinho, 72 medalhas paralímpicas. Só queria dizer que o Brasil jogou a Copa do Mundo de futsal também, certo? O Falcão conseguiu ser o maior artilheiro da história das Copas, do futsal, óbvio. Passou o Manuel Tobias. Pensei que ele tinha passado o close. Passou o Manuel Tobias. Esqueci quantos gols que ele fez agora. Não, se não me engano, são 45 gols. O Brasil conseguiu passar na primeira fase, agora vai para as oitavas de final enfrentar o Irã. Você sabe quando é o jogo? Putz, eu não sei. Não, confesso tudo bem. Que eu não sei. Eu gosto de assistir o Brasil no futsal. Eu não gosto de futsal, mas quando tem o Brasil eu gosto. É que agora vai ficar mais difícil, agora vai ficar mais legal. Tem um português que joga demais. É o melhor do mundo. Eu não sei o nome dele, ele joga demais. Acho que é Ricardo alguma coisa. Ricardinho. É o mesmo do... O produção lembrou aqui, o Flavião lembrou a gente. E então, acho que podemos encerrar esse programa, né? Creio eu que sim. Já deu muito, falamos bastante. Thiago Dali me acompanhou no programa. Eu tô brincando, Thiago. Ele fez uma cara ali. Ele ficou com medo? Não, eu tô brincando. Falou bastante, mas é bom. Rádio é assim mesmo. Só não vai me interromper das próximas vezes. Senão tem morte. Eu já vou aproveitar pra dar tchau, então. Boa noite, Thiago. Queria agradecer pela oportunidade, agradecer ao Flavião, o melhor apresentador Guilherme Pérez, um beijo pra minha família, pra todos os meus ouvintes uma boa semana pra todos. Ah, graças a Deus. Ah. Ele fez um bom programa, aproveitando, né? Que você já fez a piadinha imitando o Dudu, Vinícius Henrique, boa noite. Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, e até mais. Manda boa noite pra Bruno. Não, não vou mandar mais por nada pra ninguém. Não, boa noite, Bruno. Tchau, Bruno, boa noite. Eu ia falar pra ela escutar, juro por Deus. Não, pode falar. Não, eu falo, Bruno, você vai receber uma mensagem minha hoje. Meu nome é Thiago Dali. Eu vou mandar uma mensagem no seu Facebook. Espero que você não mande. E Matheus Veloso, boa noite, Mate. Boa noite, Guilherme, boa noite, bancada, boa noite, Flavão, boa noite, ouvinte. Tenham todos uma boa noite. Boa noite à professora Lenise. Mas você nunca falou também. Tudo boa noite, né? Um beijo, Lenise. Meu Deus do céu, um beijo do Thiago Dali, seu melhor aluno. Depois de Matheus Veloso. E pra fechar a bancada, Felipe Coelho. Opa! Felipe Kobayashi, boa noite, Felipe. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Obrigado por tudo. Até mais. Beijo pra Lenise. Obrigado, Lenise, Felipe. Beijo, Lenise. Ah, isso, ó. A gente adora a Lenise, né? Beijo. Grande professora. Beijo. Pra ela você pode mandar um beijo. Pra Lenise, claro. Isso, e pra Bruna também. E para encerrar aqui, agradeço ao ouvinte, a essa bancada de comentaristas maravilhosas, incluindo o Thiago Dali, que fala mais que a boca. Obrigado, Flávio Rangel, na sonoplastia. Tô brincando, Thiago. Pô, não adianta chorar aqui no estúdio. E então é isso. Vou me despedindo aqui. Boa noite. Até a próxima. Rádio Mackenzie.